mundo todo deixares notar. Quando todo perante o Senhor estiver e todo o ser dele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando todo deixar se orares, porém, sem o teu coração, que a paz o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o ser ele controlar, só então há de ser que o Senhor tem poder quando tu